A morte tentou calar Tupac, não conseguiu. A morte tentou calar Big, não conseguiu. A morte tentou calar Jair Rodrigues, mas não conseguiu. Tentou calar Dina G, não conseguiu. A morte tentou calar Sabotagem, Coban, Billy, mas não conseguiu. O rap vive nos becos, nos guetos, no peito dos guerreiros. Na alma, no espírito, ainda aos verdadeiros que nessa guerra não se entrega. O peso das moedas que celebra cada passo de vitória da favela, oh, glória. Mas o soldado que chega salvo em casa não desviou do caminho, se desviando da bala. Fone de ouvido, rap estrala, abrindo as mentes, tomando os gatilhos e o ódio de muita gente. O rap vive em meio a uma luta doente, onde mamon virou Deus, inclusive pros crentes. Vamos marchar, soldado, rumo à revolução. Mostrar que o rap vive em meio a tanta corrupção. O rap vive é por nós, é por vós. Dedo na cara do algoz. Vamos resistir com garra, não permitir entrada dos boys. Não se vender, corromper, vamos gritar por muitos leões selvagens, habitantes dos guetos. Da caneta pro papel, solta a voz do sonar. Através das ondas sonoras faz a favela balançar. E foi lá que surgiu, foi lá que nasceu Bambata na gringa, Jair Rodrigues do Brasil. O rap vive, é fé, é crença, é religião. É rua, não tem preço, nunca foi som de ladrão. Ou foi? Me diga aí, tiozão. O rap vive no peito, cê querendo ou não. O rap vive é a luz que ilumina na escuridão. O rap vive combustível para o coração. O rap vive mesmo tentando afogar. O rap vive, não tamo no banco de bar. O rap vive é a luz que ilumina na escuridão. O rap vive combustível para o coração. O rap vive mesmo tentando afogar. O rap vive, não tamo no banco de bala. Rap pra mim é humildade e respeito, guerreiro. Se é por amor, vamos por nós. Mais uma vez, meu parceiro, representando os pretos. Bang louco, os guetos, calça larga, favela. Sempre tem os verdadeiros, é nós. Que chega, que invade, que rouba a cena. Pro sistema é problema, nós no meio do esquema. O rap vive, tá dentro de mim, nós até o fim. KG, tamo fechado juntão, molequinho. Meu rap treme, bala. Lanças muralhas da imaginação. Microfone é protesto na voz da revolução. Ainda não me vendi, tô firmão, eis-me aqui. Não conseguiram matar o leão dentro de mim. Enquanto houver motivos e sangue jorrar na guia, minhas palavras faz estrago rumo às patifaria. Aqui em Minas ou lá em Brasília, tudo a mesma fita. As panelinhas modinhas, só muda o sotaque e a gira. Eu falo da vida, o outro da bunda de ostentação. Falo do mano dormindo no chão e o outro de carrão. Quer rebaixar, quer jogar, colocar o beat. Só que o filho da dona Maria nem sabe se sobrevive. O rap vive, resgata mesmo de trás das muralhas. Capacita pra vida, só não é conto de fadas. Cê tá ligado, né, bro? Precisa nem falar. O rap vive, tá dentro de nós, pode acreditar. O rap vive é a luz que ilumina na escuridão. O rap vive combustível para o coração. O rap vive mesmo tentando afogar. O rap vive não tomo no bang de bar. O rap vive é a luz que ilumina na escuridão. O rap vive combustível para o coração. O rap vive mesmo tentando afogar. O rap vive, não tamo no bang de embalo.